Antes de sairmos fazendo um monte de coisas, nós precisamos ser o quê? Discípulos de Jesus. Primeiro, enxergando como Jesus nos ensina a enxergar. Segundo, tendo convicções, como Jesus nos ensina a ter. Primeira convicção, se é medo, se é temor, se é qualquer seta maligna, eu já venci esses espíritos malignos. Por que eu já venci? Porque o que está dentro de mim é maior do que o que está no mundo. Irmão, isso parece às vezes só uma pregação. Aleluia, amém, glória a Deus, é isso mesmo. E parece que o diabo consegue fechar como se fecha uma porta daquela. Baixou, trancou, pronto, a gente sai daqui para a nossa vida e é como se tudo que ouvimos e tudo que aprendemos e sabemos ficasse guardado lá dentro da loja e agora vamos viver nossa vida lá fora. E não agimos, não vivemos assim, significa esta verdade não foi entronizada na nossa vida. Porque na hora em que ela vai sendo entronizada, e isso é progressivo, nós vamos tomando atitudes diferentes. Vem uma situação, vem uma seta, vem uma ameaça, e nós falamos, eu já venci. Não vem medo mais não, quando a gente fica maduro, um crente assim, maduro, a gente não tem mais nenhum sentimento assim, não tem dúvida nenhuma mais, medo nenhum, vem, meu irmão, vem. Existe um nível de medo que foi colocado por Deus, e só por causa da conotação da palavra é confundido, que na verdade é uma posição de alerta. E o Senhor nos faz ter isso. Olha lá para o despenhadeiro, ah, meu Deus do céu, que medo. É exatamente para que eu não brinque ali sem ter noção do perigo. Existe um temor, um frio na espinha que vem quando você vai enfrentar outra batalha. O Sérgio vai lá competir de novo com mais alguém, os melhores do mundo inteiro, e vem de novo aquele frio na espinha, sabe que treinou, sabe que é capaz, sabe que se adestrou, sabe que pode, mas vem aquele frio, vou enfrentar de novo um desafio, como vai ser? Vem sim, irmão, mas vem na mente, eu posso, eu vou, eu treinei, eu sei que eu sou capaz, eu posso. Quando diz respeito às coisas dessa terra, nós podemos falhar 100% das vezes, mas quando diz respeito ao que Deus falou, não tem chance nenhuma de falhar. Eu já venci o maligno, e sei por quê, porque Deus mora em mim, Deus está dentro de mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu já venci o maligno. Então nossa forma de enxergar não só as pessoas, como todas as coisas à nossa volta, começa a ser completamente transformada. Quantas pessoas, irmão, vão para diante de um projeto e já tem a mania, o hábito de antes de vislumbrar qualquer possibilidade, frutos, atitudes, ele só vê na frente os problemas. Ah, mas olha isso aí, não sei não, viu? Sei não, olha, o negócio é o seguinte, é muito difícil. Mas isso, mas olha, mas é aqui, mas olha, você está vendo, nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui com isso aqui agora, nós não temos nem, como é que a gente vai pensar nisso lá, se a gente não temos nem... Você já viu gente assim? Pessoas assim, são pessoas que vivem sempre na dimensão do curto prazo. Eu já vivi por muito tempo só na dimensão do curto prazo. Ver o que eu tenho agora, ver o que eu sou agora, ver o que eu posso agora e resolver para o futuro de acordo com o que eu sou agora, com o que eu tenho agora, com o que eu posso agora. Então todas essas soluções, essas atitudes, essas decisões serão também de curtíssimo prazo. Tudo aquilo que eu precisar lá no futuro, que teria que ter sido feito aqui atrás, não terá sido feito. Então lá no futuro eu também terei que continuar no curto prazo. Isso é característica de alguém que vive sem fé, e vive sem fé porque não consegue alcançar as coisas de Deus, não consegue se ver como Deus vê, não consegue ver as pessoas como Deus vê, não consegue ver as coisas como Deus vê, não sabe que já venceu o maligno, não sabe que essa verdade tem que ser imperativa. Deus habita dentro de mim, eu me levantarei e eu começarei a proclamar o que Deus me ensinou, e ninguém me resistirá, porque Ele é maior do que o que está no mundo, e Ele está dentro de mim. Não é um pensamento positivo, porque um pensamento positivo tem apenas como característica fundamento nas coisas humanas. É um pensamento de fé, porque tem um fundamento no Senhor, na Sua palavra. Então eu preciso entender, Senhor, eu só vou vencer lá na frente se eu puder olhar todas as coisas agora como um mega empreendedor. Nessa dimensão física, ninguém é mais homem de fé do que um grande empresário, do que um homem próspero. Ninguém. O cara vê aqui e olha assim, bem, nós podemos, vamos apostar. O Nelson está ali trabalhando com as usinas PCH. Então vai lá um mega empresário e ele diz assim, isso aqui vai produzir um mega de energia. Um mega. Mas vai produzir quando? Daqui a 3 anos. Mas o que eu preciso fazer? Põe 100 mil aqui hoje, põe 200 mil nisso aqui, já desenvolve esse projeto e já entra lá. Mas e se não der certo? Ah, meu filho, se você for pensar assim, você não vai pôr nada aqui agora, quando chegar a 3 anos não vai ter semeado nada, então não vai ter usina nenhuma. O que, que o mega empresário, grande empreendedor, o homem empreendedor faz? Ele diz, eu creio, eu estou apostando, estou investindo nisso, eu creio, está aqui, Senhor. E põe. Quando chega lá na frente, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele já tem a base toda estabelecida. Mas na vida, isso é fácil quando tem muito dinheiro. Porque o sujeito já planeja, já separa o dinheiro. Então, a segurança do empresário é o dinheiro, o capital. Esse mesmo empresário que aplica fé nessa dimensão física, e que a fé é mais o elemento do dinheiro do que da substância de Cristo, ele, lá na frente, fez, aconteceu, mas passa. Agora, para nós, o Senhor está ensinando, filho, eu quero que você entenda uma coisa, você vai investir lá na frente. Mas, Senhor, como é que eu... Filho, invista lá na frente. Para você investir lá na frente e não viver só de curto prazo, resolvendo curto prazo, aplicando curto prazo, comprando curto prazo, pagando curto prazo, e às vezes nem é curto prazo, às vezes já é negativo o prazo, porque agora você já está trabalhando para o passado. Filho, ao invés de viver assim, você precisa aplicar fé naquilo que eu te ensinei e passar a ver como eu vejo. E passar a pensar como eu penso, porque o que vai te impedir de investir no mundo espiritual agora é o fato de você não ver que você já venceu lá na frente o maligno. Mas se você vê hoje que já venceu lá na frente, que já venceu a todos esses espíritos, porque maior é quem está dentro de você, então você caminha tranquilamente. O Senhor mandou semear, mas e se você semear e não der certo? Não, aqui não tem, não dá certo, porque quem me instrui é o Senhor, quem está me falando é o Espírito de Deus, quem está me conduzindo ao Espírito de Deus, e não há temor, não há medo, não há nada, eu vou é no nome do Senhor, e eu até lanço a rede no dia errado, na hora errada, eu planto aonde não tem que plantar, mas se Ele mandou, vai frutificar. E irmão, não tem jeito de nós vivermos se não for assim, não tem jeito. O Senhor me levou a esta conferência nesses dias para falar comigo uma coisa, filho. Você vai ter que olhar para cada um, a começar de você mesmo, sabendo como eu vejo cada um. Agora você vai ter que olhar para o teu inimigo, para os espíritos malignos, como eu também olho. Eles já foram vencidos. Não tenha medo. Não tenha medo. Dê passos no meu reino com firmeza. Não aceite nenhuma, mas eu não sei, mas eu ainda estou assim, mas eu ainda não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, mas eu estou assim, eu estou com medo, eu tenho. Satanás, você está debaixo dos meus pés, porque o medo não vem do Senhor. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei quem eu sou, eu sei que a palavra do Senhor já disse, eu já venci esses espíritos malignos, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Acabou. Então você se torna o mega empreendedor do reino de Deus. Não para fazer um monte de coisas, mas para ser um servo, um discípulo, e semear no reino de Cristo. Semear financeiramente, semear na palavra, semear nas decisões diárias, semear nos relacionamentos, semear palavras. O Senhor quer que nós entendamos que numa batalha espiritual contra as artimanhas e estratégias do diabo, basta começar assim: eu já os venci. Mas surgiu um negócio agora, olha, você não está sabendo, olha, meu Deus, não, não, não, não. Primeiro fala o que é, depois você chora. O que é primeiro? É só isso. Tem uma história muito interessante, que na verdade não sabemos se é uma história, eu já ouvi de vários irmãos, que Lutero, ele tinha embates e lutas intensas contra Satanás. Quem assistiu o filme vê isso em alguns momentos. E contam alguns que ele acordou pela madrugada com o barulho de alguém entrando em casa, abrindo a porta, arrastando o pé, mexendo as coisas e fazendo uma confusão. E ele viu a porta do quarto sendo aberta e ele viu alguém invisível sentando na cama dele. E ele sentiu a presença e ele se levantou e olhou para um lado, não viu ninguém, mas sabia que era Satanás. E ele virou e falou assim: é só você? Ah, deitou e foi dormir. Irmão, é a maior verdade para mim e para você no meio de uma batalha espiritual, é saber: Jesus não brincou, Jesus não tentou, Jesus venceu a Satanás. Todo o império do diabo já foi destronado, desfeito, ele não tem poder nenhum. Se ele exerce algum poder, é o poder dado pela palavra de alguém, porque ele não tem poder nenhum. O Senhor mesmo diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus foi lá, morreu na cruz, mas ele foi lá no inferno e disse a Satanás: Satanás, dá-me as chaves da morte e do inferno. Tomou-lhes a chave da morte e do inferno, pisou a cabeça, esmagou a cabeça de Satanás e retornou para os discípulos e disse: então vão lá e façam discípulos, executem a minha obra, sejam empreendedores do meu reino, não tenham medo de nada, não tenham medo de nada, nem nas questões pessoais, caminhem, saibam que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu já os venci, vocês também vão vencer, portanto ide e fazei discípulos. Só não dá certo quando nossa vida não é dedicada a fazer discípulos, a ser e fazer discípulos. Mas quando vivemos assim, irmão, Deus começa a abrir portas aonde não tem portas. Deus começa a fazer caminhos aonde não tem caminhos. Deus tira do nada tudo o que for necessário para o cumprimento do propósito dele na minha vida e na sua vida. Não importa se é sustento, não importa se é a solução de problemas, não importa o que, irmão, Deus traz à existência.